Compondo o projeto de extensão 100 anos de Paulo Freire, dos tempos fundantes à contribuição planetária, a Cátedra Paulo Freire apresenta 4 aulas abertas como parte da disciplina Pedagogia Paulo Freire. As aulas aconteceram entre os meses de junho e agosto de 2021 e fizeram parte das comemorações do centenário do patrono da educação brasileira. O conteúdo foi apresentado de maneira remota, aberto ao público e encontra-se disponível nos canais do YouTube da UFPE e da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Nesta segunda parte da quarta aula, o professor Alexandre Saum, da Universidade Católica de Santos, fala sobre a atualidade do pensamento de Paulo Freire e educação popular e traz uma experiência prática de ensino. Em seguida, ele e o professor Pedro Pontual, presidente do Conselho de Educação Popular da América Latina, respondem perguntas de alunos e professores. Esta é a última aula desta série, que tem ao todo 8 episódios. Mediando o evento estão Eliette Santiago e Marília Gabriela, da Cátedra Paulo Freire. Bom dia a todas e a todos, estudantes da disciplina Pedagogia Paulo Freire, e todas e todos que nos seguem nesta aula aberta da Cátedra Paulo Freire. É com alegria que nós hoje, né, estamos construindo a nossa quarta aula com o tema Atualidade do Pensamento Paulo Freire e Educação Popular. Marília e eu somos agradecidas, né, por esta construção de aula que a gente agora vai dar continuidade com Marília fazendo a mediação. Bom dia a todos e a todas. Cumprimento a professora Eliette Santiago, a nossa companheira, amiga, que estamos na coordenação dessa disciplina desde 2013. E também gostaria de cumprimentar e agradecer, né, o professor Pedro Pontual e o professor Alexandre Saul. Né? Hoje teremos, com certeza, né, uma manhã de construção, de partilha de conhecimento por esses dois professores que são estudiosos, pesquisadores e militantes incansáveis do referencial de Paulo Freire. Professor Alexandre Saul é doutor em educação pela PUC de São Paulo, é docente pesquisador da Universidade Católica de Santos, atua no programa de pós-graduação em educação e na coordenação da Cátedra Paulo Freire, dessa mesma instituição, integra a diretoria da Associação Brasileira de Currículo, é membro da Rede Freiriana de Pesquisadores e do grupo de pesquisa O Pensamento de Paulo Freire na Educação Brasileira, da PUC São Paulo. Passamos então esse momento para o professor Alexandre Saul. Bom dia, então, novamente, a todas, a todes, a todos. Trago esse slide porque agora eu vou dizer um pouco dessa prática que é feita no âmbito institucional de uma universidade católica, que é comunitária, mas tem os seus desafios, né, em termos da possibilidade dos currículos, muito pressionada pela política educacional e pelas novas diretrizes, né, que apontam para a formação de professores, pelos contratos de professores oristas, não é? Pela própria a expectativa dos estudantes que chegam à universidade, qual conhecimento, como é que se lida com o conhecimento, o que significa dar aula, o que significa aula. Então, vejam, há uma série de contradições, mas que podem ser desafiadas, recriadas, enfim. Bom, num primeiro momento, creio que algo fundamental é estabelecer o diálogo com os estudantes. Então, colocar perguntas a eles para saber como é que eles pensam, o que, que eles estão, que indicações de problemáticas eles têm em relação a... Esse era um curso de didática, né? Elizabeth comentou que era a professora de didática na Estadual da Paraíba, e nesse momento eu estava lecionando didática em 2017, num dos semestres. E a ideia sempre é começar com o diálogo como um princípio fundamental, com a escuta, com quem, né, que tanto aprendo sempre com Eliette, digo sempre isso a ela, né, em relação a quais são, né, como está sendo o universo existencial, que indicações de problemas os alunos colocam e como nós podemos aprender isso com eles e mais do que as indicações, as suas visões de mundo sobre essas indicações, né? O que eles apontam como causas, como sentidos desses problemas que eles estão indicando. Às vezes, quando falam muito concretamente de situações que vivenciam como estagiários e estagiárias nas escolas, como professores e professoras em contratos precários, como familiares de professores que vêm sendo silenciados e silenciadas nas escolas. Então, esse conjunto de perguntas oferece subsídios, né, para novas rodadas de sistematização desse material e de devolução para os estudantes, para novas rodadas de problematização e aí das causas que eles apontam para os problemas. Evidentemente que, vejam, trabalhar nessa perspectiva é, muitas vezes, desafiar a lógica mais convencional daquilo que é o ensino no ensino superior, não é? Então, isso precisa ser feito, evidentemente, com uma conversa muito franca com os estudantes sobre o processo que eles estão vivenciando, até porque eles começam a confrontar o que acontece nessa disciplina com outras disciplinas também, não é? Não que as outras disciplinas não possam ser conduzidas de outras formas. Acho até importante que esse confronto se dê para que as pessoas percebam diferenças e façam as suas próprias opções. E exemplos de falas dos estudantes que surgem nesses momentos, não é? Vejam só, estudantes dizendo assim, apontando os principais problemas da docência, dizendo assim, atualmente o professor perdeu aquilo que tornava tão admirado pelos alunos, não é? Ainda permanece, às vezes, na visão até de alunos de hoje, né? Uma questão, às vezes, um certo saudosismo, um certo passadismo em relação, né? Uma idealização da prática. As aulas não são dinâmicas, quer dizer, falta, se a gente tiver um grande dinamismo, o aluno não vai se dispersar mais. Deveria ser proibido o uso de equipamentos eletrônicos nas escolas. Vejam só, alunos de 2017, né, contrários ao uso de equipamento. Por quê? Essas falas se dão dessa forma. Outros dizem, os alunos são desinteressados porque não têm bons costumes, né? Então, vejam, né, as contradições que aparecem mesmo dentro de uma mesma condição de classe, não é? Em função da ideologia, da hegemonia, e quantos conceitos se pode discutir a partir disso, né? A solução para o problema é a falta de limites das famílias, né? As famílias como sendo responsabilizadas e tal. Mas chegamos nessa fala, que eu achei que poderia condensar um pouco uma série de questões que os alunos apontaram, né, os alunos e alunas daquele semestre apontaram, e das quais a gente poderia puxar fios para discutir o ato de ensinar e aprender, né, que é o nosso objeto na didática. E uma fala que ficou forte naquele momento foi essa, o problema da falta de motivação dos alunos se resolve com mais amor, interesse, força de vontade e bom governo. Não é? O que estaria isso significando para eles e para elas naquele momento e que poderia servir como uma fala síntese dessas outras todas, aquilo que se aproxima do que Paulo Freire nomeou como tema gerador, né, do nosso trabalho. E aí foi feito um trabalho, né, apresentado e discutido com os alunos em relação à maior dificuldade, elencando por onde começar o semestre. Vejam como dos alunos emerge o primeiro tópico de conteúdo. Então, esses são pressupostos, né? O que é trabalhar com respeito ao outro, né? Numa atitude crítica, cuidando para o desenvolvimento dessa atitude crítica, com escuta, como é que isso ganha materialidade? Vejam como a gente busca se aproximar disso numa prática que é muito concreta, elencando também as causas e as soluções propostas pelos alunos e pelas alunas para aquele momento. Estamos ouvindo o relato de uma experiência junto a estudantes de pedagogia do professor Alexandre Saum, da Universidade Católica de Santos. O tema da aula de hoje é a atualidade do pensamento de Paulo Freire e educação popular. Aí eu quero mostrar um pouco dos momentos de uma prática, de como é que isso como é que isso ganha corpo na sequência, né? Nesse processo que é de pesquisa, compreensão crítica da realidade que desemboca em processos de transformação, não é? Então, partindo dessa fala, né, que o problema principal apontado pelos alunos era a falta de motivação e que se resolve com mais amor, interesse, força de vontade e bom governo, segue o diálogo, né, seguiu o diálogo. O que mais chama a atenção nessa afirmação apresentada? Não é? Então, os alunos têm a chance de ir apontando dentro dessa indicação aquilo, as contradições, seus limites explicativos, não é? Suas lacunas em relação aos conceitos, saberes já presentes, críticas, né? Perspectivas críticas também, superação, apontamentos de perspectivas de superação, né? Dando ao professor elementos sobre os quais trabalhar ao longo do semestre, né? Então, vejam como isso pode emergir de um diálogo mais horizontal. E no círculo de diálogo, mais, né, primeiro uma justificativa individual e depois uma justificativa mais ampla, onde uns dizem abertamente o que pensam das justificativas dos outros colegas, né, buscando exercitar também a tolerância, o respeito ao pensamento diferente, né, a escuta atenta, o interesse mais geral da turma. Feito isso, né, como é que a gente pode seguir o trabalho já trazendo alguns aportes de conhecimento que tornam que permitem refinar o conhecimento de experiência feito já trazido pelos alunos e pelas alunas. Né? Então, estou trazendo alguns exemplos de aportes utilizados com eles. Por exemplo, um vídeo, né, no qual trabalhamos com uma fala do professor Mário Sérgio Cortella, trechos do capítulo 1 e da introdução de Medo e Ousadia, onde Freire e Schorr vão discutir muito a questão do interesse, da motivação, não é? Do que é significativo para os alunos em termos de conhecimento, e novas perguntas, não é? Sobre essas questões, e também a inclusão de jogos teatrais para discutir temas ligados à impossibilidade ou à possibilidade da fala, aos condicionamentos que nos levam para determinados lugares sociais, não é? Que nos impedem de fazer uma relação entre os tópicos de conteúdo e o nosso contexto social mais amplo. Então, aqui trazendo aportes de Augusto Boal e aqui dando um passo importante com os alunos e com as alunas, não é? Pedindo a eles que reescrevessem a frase, né, numa perspectiva a partir dos estudos já realizados, né? Considerando assim, se fôssemos reescrever a partir de outra visão de mundo, como seria isso, né? Ou seja, aonde queremos chegar, né? Se vemos que só com amor, esforço e um bom governo abstrato não é possível, qual é a outra direção, né, que nós podemos, onde nós podemos atuar para mexer com a questão do interesse? E a partir dos aportes foi construída essa outra fala aqui. E para chegar lá, como é que a gente faz? Bom, a gente precisa também seguir estudando, né? Então precisamos entender o que são políticas públicas que apoiem professores, né? O que é esse tal desse interesse, motivação, relação de classe social? Então, mais aportes foram necessários. Então, vejam, a gente foi estudar conceito de amor, amorosidade em Paulo Freire, para ver de que amor estávamos falando, não é? Conceito de interesses, a partir do livro O que é Educação, do Carlos Rodrigues Brandão, não é? Políticas públicas, democráticas de educação, onde se fez isso? Então, no livro do Luiz Heron da Silva, não é, falando sobre um pouco da experiência de Porto Alegre, né, entre 89 e 2004, então, onde que se concretizaram políticas democráticas na escola, com a força, por exemplo, do orçamento participativo e participação popular, como é que era isso e tal, e ensino-aprendizagem, né, com elementos do próprio Freire, da Anastasiou, discutindo, né, a dinamização da aula, buscando responder a esses interesses dessas educandas e dar a elas condições de superar e chegar mais próximo desse novo horizonte que elas mesmas delinearam aqui, não é? E com isso, que elementos da didática nós discutimos? Discutimos, né, vejam como o professor que trabalha nessa perspectiva não abre mão da sua clareza, não pode abrir mão da sua clareza científica e política, não é? Então, é preciso saber, bom, estou num curso de didática, o que eu preciso trabalhar, né? Olha, vejam como foram trabalhados construção de, ao discutir esses elementos, nós estávamos também discutindo construção de planos de aula e planos de ensino. Ó, vejam os aportes aqui, Freire, Anastasiou, critérios para seleção e desenvolvimento de tópicos de conteúdo, Freire, relação teoria-prática, relação professor-aluno, avaliação. E como é que a gente chega mais para o final, né? Já terminando a minha fala aqui também, mais para o final, né? Onde é que isso desemboca? Bom, isso não foi todo o semestre, mas foi uma grande parte do semestre, vocês viram ali que eu elenquei por aulas, e novas perguntas que poderiam gerar ou pequenas transformações de visão de mundo, pequenas transformações de ação, projetos coletivos entre as alunas. Evidentemente que a gente gostaria muito, né, e trabalha para isso, para grande transformação, para mudança social mais ampla, não é? sem a qual a escola não vai mudar, né? Não podemos considerar a educação como uma alavanca de transformação da sociedade, como nos ensina o Paulo Freire, mas sem ela também a educação, a sociedade não muda. Então era muito importante, não é, pensar um pouco sobre que contribuições da didática na educação, fundamentada na educação popular, ou seja, é uma outra referência de didática, né? Um outro referencial para pensar a prática, e como é que isso pode superar a falta de interesse dos alunos pela aula. Quer dizer, é uma culpa deles, né? É uma questão só de um governo bom, mas governo bom para quem? Governo bom em que direção? Isso a gente já estudou em aulas anteriores, então a condição de responder a essa pergunta, de trilhar novos compromissos, ela fica mais possível, não é? Em grupos, construir um plano de aula nessa direção, né, para que as meninas, ao mesmo tempo que a gente foi estudando isso, a gente ia discutindo o próprio processo de aprendizagem, para que elas pudessem aprender a fazer dessa forma com seus alunos, se quisessem, e uma roda de conversa sobre mudanças que elas têm notado na própria prática a partir da realização do trabalho pedagógico com ela nas aulas. Então, e a partir daí a gente volta, não é, para esse quadro temático, porque o semestre não acaba, e a gente ataca o outro problema, quer dizer, o currículo permanece seguindo, né, no curso. Então, a gente vai aprofundando os saberes e vai estabelecendo as relações entre os tópicos de conteúdo a partir dos interesses dos alunos, buscando aí pensar a didática e o currículo a partir do quadro da educação popular, daquilo que Paulo Freire coloca para nós e nós buscamos concretizar, claro, com aportes também de outros autores, alguns já citei aqui, próprio Eliette, a Ana, o Pedro, o Antônio Fernando Gouveia da Silva, são autores fundamentais. Palavras finais, né? Gosto muito dessa fala, que é de um autor desconhecido, mas diz, quando eu a encontrei, ela estava assim anunciada, dizendo que terminada a guerra, Segunda Guerra Mundial, foi encontrada num campo de concentração nazista a seguinte mensagem dirigida aos professores. Prezado professor, sou sobrevivente de um campo de concentração. Meus olhos viram o que nenhum homem deveria ver. Câmaras de gás construídas por engenheiros formados. Crianças envenenadas por médicos diplomados. Recém-nascidos mortos por enfermeiras treinadas. Mulheres e bebês fuzilados e queimados por graduados de colégios e universidades. Assim, tenho minhas suspeitas sobre a educação. Meu pedido é, ajude seus alunos a tornarem-se humanos. Seus esforços nunca deverão produzir monstros treinados ou psicopatas hábeis. Ler, escrever e aritmética só são importantes para fazer nossas crianças mais humanas. Eu gosto muito desse pensamento, acho que ele se junta a alguns desses pressupostos que nós discutimos e vamos seguir discutindo aqui. Muito obrigado. E aqui eu vou terminando a minha fala e seguindo aqui com vocês. Professor Alexandre, nós agradecemos, não é, essas reflexões que materializa os fundamentos freirianos, mostrando como a gente pode reinventar esse legado e esse texto que nos chama ao compromisso social, esse compromisso que Paulo Freire, em toda sua obra, nos alerta, né? Para continuarmos firmes nesse nosso compromisso enquanto educadores e educadoras que acreditamos que uma história diferente da que temos pode ser construída. Abrimos agora, né, o nosso momento para diálogos. Nós temos uma primeira questão da professora Targélia, que ela direciona ao professor Pedro Pontual, dizendo: voltemos a 2 de abril de 1963. Enquanto se celebrava a formatura de Angicos, o líder político João Pedro Teixeira era brutalmente assassinado na Paraíba. Como se construir uma pedagogia da praxe? Professor Pedro Pontual, ele é doutor em educação pela PUC de São Paulo, colaborador da Cátedra Paulo Freire da PUC de São Paulo, coordenada pela professora Ana Maria Saul. É professor colaborador do Centro de Formação da Ação Educativa nos temas de Educação Popular e Paulo Freire. É presidente do Conselho de Educação Popular da América Latina e membro da diretoria da Campanha Latino-Americana pelo Direito à Educação. Também é professor visitante do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Professor Pedro. Como se construir uma pedagogia da praxis, né? Bom, eu penso que, em primeiro lugar, justamente construir uma pedagogia a partir, né, daquilo que eu coloquei na minha intervenção inicial, né, a partir de um processo sistemático, né, e contínuo de reflexão sobre a prática, né, ou sobre as práticas, né, entendendo sempre que a prática social, né, ela é o ponto de partida e ela é, ao mesmo tempo, o ponto de chegada. A prática como ponto de chegada são justamente as ações transformadas, né, que permitem uma intervenção na realidade num outro patamar, né? Acho que isso está muito presente na apresentação que o Alexandre nos fez. Deixou muito feliz, né, essa sistematização da prática da docência, né, onde se partiu da prática dos interesses dos alunos e se voltou à prática, né, no sentido de quais são outras perguntas que esses educandos, né, fazem sobre a sua própria ação. Portanto, eu insisto nisso. Eu acho que construir a pedagogia da praxis é justamente fazer esse movimento de reflexão sobre a prática, né? E de volta à prática, né, para novos níveis de incidência sobre a realidade. Alexandre, você quer comentar? Eu concordo contigo, Pedro. Eu só também, assim, acrescentaria, né, que, né, e claro, evidentemente, dentro dessa lógica já, né, não é nada, nem sei se acrescentar, mas talvez especificar, a ideia de que o próprio processo, né, dessa pedagogia, ele precisa ser, né, a meu ver, muito coerente, né, com essa forma, né, de reflexão. Quer dizer, na medida em que, né, é um processo de engajamento, né, dos sujeitos nesse movimento de idas e vindas, né, de ciclos permanentes e sucessivos de reflexão, de busca, não é? Então, a ideia mesmo de reforçar essa experiência, né, experiência praxeológica, não é? Porque em muitos espaços isso é feito com textos que são excelentes ou até com aportes teóricos excelentes, mas essa perspectiva, né, só não basta. É preciso que dentro, por exemplo, da sala de aula, o professor e a professora e também os alunos, porque comprometidos com esse movimento, busquem coerência com essa dimensão práxica, né, de reflexão sobre a própria praxis do fazer docente, né? Então, o que nós estamos fazendo enquanto estamos aqui aprendendo e ensinando? Como nós estamos fazendo isso? Estamos sendo democráticos? Onde é que está o diálogo? Onde é que está a escuta? Estamos nos transformando? Com o que a gente se compromete? Quais são os nossos limites em relação à própria... ao próprio fazer, né? O que o que são os limites históricos, aquilo que dá, aquilo que não dá, as nossas contradições. Então, sem dúvida, eu acho que esse é um movimento de reflexão sobre a prática. Isso é o coração mesmo, como Pedro aponta. A sua apresentação trouxe para nós algumas indagações sobre o vivido na sua instituição. Então, uma pergunta que se coloca, como os estudantes, né, e as estudantes reagem numa aula construída, diferentemente da aula dada, comunicada? Essa é sempre um ponto de tensão, né, que por isso precisa ser muito discutido com eles e com elas, e dependendo do tempo que a gente tem com os estudantes, se mais longo, por exemplo, eu tinha a possibilidade de ficar um ano inteiro. Tinha um tempo mais alongado, né? Quando você tem um tempo mais alongado, você pode, inclusive, partir, né, respeitando, às vezes, um entendimento mais convencional do que é o currículo e do que é a aula, partir daquilo que é mais convencional até que você vai chegando nesse momento de construção do currículo junto com os educandos, né? O que eu quero dizer com isso? Que não dá... Porque eu já fiz essa experiência também. Eu cheguei num semestre absolutamente começando pela desconstrução, né? Os estudantes disseram para mim que nesse momento se sentiram muito perdidos, né? Porque eu mostrei para eles alguns slides da programação absolutamente em branco, né? Assim, só com os dias das aulas, para a gente pensar juntos. E daí eles ficaram dizendo para mim, não, então o que vai ser isso? Né? Como é que vai ser? Então, nas perguntas ficavam mudos e mudas. Né? Então, cheguei à conclusão que precisava dar um passo atrás, não é? Até lendo Paulo Freire nos ajuda muito com isso, né? Tem um diálogo dele com o Sérgio Guimarães, onde ele vai fazer uma reflexão sobre essa questão, mas né? Dizendo até que o professor não pode cometer um suicídio na frente dos alunos, no sentido de que às vezes eles esperam uma figura um pouco mais diretiva, e essa desconstrução tem que ser feita por eles e com eles, não é? Dessa nova aula, desse novo jeito de docência. Mas eu arrisquei já diferentes, dependendo do tempo do curso, às vezes dá para você começar de um jeito mais tradicional e ir construindo a mudança, e às vezes não, às vezes você já tem que, né, você tem pouca aula ou num momento de formação mais curtinho. Bom, mas enfim, nesse curso, né, dessa experiência que eu relatei, eu tinha mais tempo. Então, eu mostrei como é que, com muito detalhe, como eu estava pensando na programação, como a programação, a partir da ementa, estava proposta, como que a gente, dentro dessa perspectiva, iria também se articular com a ementa, com, né, com aquilo que... Com elementos chaves da didática. Isso ajuda a uma reação mais tranquila. Mas, evidentemente, que, por exemplo, nesse momento de diálogo, o diálogo requer tempo. Não é? E sempre vai haver aqueles alunos que vão dizer, olha, professor, imagina, professor, você que sabe, por que você está perguntando para a gente o que a gente pensa da sala de aula, quais são os problemas, como é que a gente resolveria, você que é o professor, então vai lá e ensina logo. Né? Então eles têm, às vezes, uma sensação de que, né, a aula não tá pegando. Então, é preciso, às vezes, insistir nisso e explicar as razões de ser disso, o que é o diálogo. Às vezes, inclusive, ler um texto sobre diálogo, ver um vídeo, mas, sobretudo, a vivência é fundamental. E a gente está num país de tradição, de silenciamento, né? De dureza das relações. Às vezes, eles desconfiam também do professor que faz isso. Né? Fala, o que esse professor será que ele quer com isso? Né? Qual que é a pegadinha desse diálogo, aí, dessa abertura? Será que a gente pode falar mesmo? Né? Então, tem todas essas tensões. Agora, tem os outros que vêm, assim, mergulham, né? Falam, nossa, me encontrei nessa história. Então, no geral, ao final do processo, eles falam, puxa, valeu muito a pena, dá para fazer diferente. Não é? E, claro, não é um, né, não pode ser uma técnica, tem muitos jeitos de reinventar Paulo Freire, de materializar os princípios. Né? Esse é um dos jeitos, mas esses são desafios muito concretos, né? Como diz Paulo Freire lá no Medo e Ousadia também, se a gente trabalha com essa pedagogia, a gente não pode esperar finais de semana em praias tropicais. Não, é contra-hegemonia, é forte, não é? Tanto menos dos estudantes, que via de regra são nossos aliados, mas da instituição, né? Não posso reclamar da Unisantos, né? Ali eu tenho muita liberdade para fazer as minhas ousadias, mas há tensões também, né? não é tranquilinho. Esse Pedro quer colaborar também, experiência. Não, eu queria talvez só colaborar também um pouco com a minha atual experiência, né, de professor visitante na Unirio, né? Eu acho que além desses elementos que você coloca, né, como viver, né, uma prática de diálogo na construção do currículo, eu diria que é muito importante também a questão do elemento da afetividade, né, que tem que ver com a amorosidade de Freire, né, como um complemento indispensável disso, né? Na minha experiência atual lá no Rio, o fato da gente ter conseguido exercitar essa prática de diálogo num ambiente de amorosidade foi fundamental, né? As pessoas, sobretudo num momento como esse que nós estamos vivendo, que as pessoas estão vivendo situações muito complexas e no seu cotidiano, né? Então, eu acho que o espaço da sala de aula ele precisa ser também um espaço de acolhimento, né? De acolhimento das pessoas, de trabalho a partir dos seus interesses, né? Racionais, mas também das suas necessidades subjetivas, né? Eu acho que uma coisa complementa a outra, né? Isso na minha experiência tem sido muito importante, né? As pessoas sentirem que elas estão num ambiente de aprendizagem que as acolhe no conjunto dos seus interesses, mas também das suas aflições. Eu vou pedir permissão para fazer duas perguntas em bloco. O que, que os professores acham? Ótimo, acho melhor assim. Então, como insurgir contra o modelo do ensino médio, que será obrigatório a partir de 2022, que intensifica o tecnicismo e dificulta o diálogo entre os sujeitos da educação? Diante da disputa de sentidos, como enfrentar para avançar com um paradigma alternativo ao paradigma hegemônico? Eu queria começar com essa segunda pergunta, né? E essa ideia de como enfrentar, né, para começar, né, essa afirmação de um paradigma alternativo, né? Eu diria que justamente buscando construir experiências, né, que já sinalizam a possibilidade desses paradigmas alternativos, né? Então, por exemplo, se a gente tomar as práticas de economia solidária, né, na medida em que elas propõem novas formas, né, de vivência, de relações econômicas com outro tipo de concepção, relações que são cooperativas, né, elas estão afirmando esse paradigma. No, as práticas de agroecologia, né, ao incorporarem uma série de elementos alternativos, né, ao paradigma do agronegócio, elas estão sendo uma maneira concreta de enfrentar esse paradigma dominante, né? As práticas no âmbito da escola mesmo, de construir escolas com um projeto alternativo, né, ao projeto hegemônico, na minha maneira, são formas de enfrentar, né, esse paradigma hegemônico e de afirmando, né, a possibilidade de construção de paradigmas alternativos. Em última instância, o que o Paulo Freire chamou dos inéditos viáveis. Mas eu deixo a primeira pergunta mais para Alexandre. Coisa do ensino médio. Eu penso que, né, é preciso adotar sempre dentro dessas perspectivas, né, até com o apoio dessas experiências concretas que não são realizadas só na escola, né, aliás, ficam muito presentes dentro dos movimentos sociais, Então, encontrar os movimentos, aprender com os movimentos sociais, né, buscar esses aliados também fora da escola, é muito importante. Né? Assim, entendendo que há outras epistemologias, há outras formas de construir conhecimento, não é? E algumas delas com um estado já de desenvolvimento e na história de luta, né? E acho que isso é muito, muito importante. É possível também, né, buscar nas brechas interpretativas, né, da legislação, não é? Os apoios necessários para contraditar possíveis obrigatoriedades que se desenham no ambiente, não é? Então a gente precisa ter muita clareza sobre como é que está a política educacional, né? O que está se desenhando, quais são, né, de fato, né? Porque muitas vezes a gente tem uma impressão, mas a gente nem vai aos textos de lei, né? Até porque eles não são convidativos muitas vezes, né? Eles são, né, as pessoas têm uma certa rejeição até a essa política e fica no ar alguma coisa. Por exemplo, o que acontece hoje se uma escola resolve não implementar a Base Nacional Comum Curricular? O que acontece? Essa é uma pergunta recorrente, não é? Então, é preciso, né, verificar na legislação o que está acontecendo, quais são de fato as obrigações, não é? Buscar também aliados, penso, dentro da escola, né? Então, quem são os parceiros, né, ideológicos, os parceiros políticos, as práticas na comunidade escolar que podem ajudar nos enfrentamentos, para que a gente possa, de fato, fazer as contracondutas. E algumas delas vão exigir da gente alternativas, né? Vão exigir da gente, inclusive, decisões éticas em relação a quem estamos servindo, não é? Ao sistema ou aos educandos, não é? Evidentemente que essa leitura e essa decisão, ela precisará pesar junto com ela as condições concretas, né, de vida, né, de trabalho das pessoas, não é? Então é preciso que a gente meça sempre os riscos, não é, das nossas práticas, das nossas, né, quanto terreno a gente pode avançar dentro de uma escola, dentro de uma política educacional, dentro de uma universidade, não é? Porque se a gente simplesmente é posto para fora do sistema, aí quem estava tentando mudar perde o terreno, né? E é melhor alguém tentando mudar, mesmo que tenha uma amplitude de prática que não é exatamente o ideal, né, naquele momento, mas é o possível histórico. Não é? E sem aquilo que pode ser feito, como é que a gente vai fazer um outro possível melhor amanhã? Né? Então, é preciso ir avançando, é uma guerra mesmo de trincheiras e saber que ter uma esperança e uma leitura histórica também de que essa política que está aí do ensino médio, essa reforma ou contra-reforma, como chamam o Gaudêncio Frigoto, a Marise Ramos, né, e outros pesquisadores importantes da educação no campo aí que pesquisam muito a sério o ensino médio, Roberto Leier, vão dizer, olha, isso está sendo assim, essa política ela será expurgada da escola, né? Até porque ela é um retrocesso e ela vai contra a educação, né? Então, do ponto de vista histórico, ela não vai durar, assim como não duraram uma série de outros. Isso não significa que necessariamente virá uma coisa melhor, pode vir coisa pior, né? É por isso que a gente não pode baixar a guarda e dizer assim, ah, é só esperar a maré passar. Não, né? É preciso fazer mesmo, apostar nessas práticas alternativas, críticas, nessas práticas já, né, consolidadas em outros espaços e dentro da própria escola. Tem muita coisa boa sendo feita nas redes, por professores da educação pública, da educação básica, né? Então, a questão é saber quem está fazendo, mesmo na adversidade, como tem conseguido fazer. Obrigada, professores. Vamos para um nosso próximo bloco de perguntas. Qual o papel da extensão em uma universidade que busca ancorar seu projeto pedagógico nos princípios freirianos? Professor Alexandre, Você trabalha com sérias contradições em uma instituição privada. Como Paulo Freire entra nessa instituição na praxis? São contradições importantes, né? Como a gente já colocou aqui, por exemplo, embora a Unisantos, né, a católica, ela seja uma comunitária, né, que tem um sentido público, ela não é uma, né, não é uma universidade estatal. Então a gente sofre uma série ali de pressões, inclusive em relação à entrada de estudantes, né, que vão possibilitar que a universidade continue existindo. E a universidade existir é algo muito importante, não só para os estudantes, como os professores que ali estão. Não é? E às vezes é uma universidade que sofre concorrência, né, que sofre com problemas também de cortes de políticas educacionais, de políticas, né? Agora, o fato dela ser uma comunitária, né, eu penso que já traduz, né, já coloca essa universidade num outro lugar em relação àquelas universidades privadas que têm um perfil mais assim de mercado. Né, que tem inclusive ações na Bolsa de Valores, né, como a gente vê nesses grandes grupos educacionais. Quer dizer, os propósitos são outros, né? E até por isso a universidade aposta, né, em ter uma cátedra ali, uma cátedra Paulo Freire, né, que tem um compromisso, né, com pesquisa, com extensão, com ensino. E, como eu disse a vocês, né, eu nunca sofri nenhuma restrição em relação a temas que eu podia ou não discutir, né, a questão do, né, questão curricular, muita liberdade, muita autonomia para trabalhar com diferentes propostas pedagógicas, não é? Agora, evidentemente, tem uma série de outros contratempos, né? Por exemplo, meus colegas, inclusive eu, nós temos contrato como professores horistas. Isso limita muito, porque os colegas, né, como é que você vai se reunir com um colega para pensar com o currículo? Quando que você vai fazer isso? Né? Quando que você vai trabalhar conjuntamente? Como é que você vai trabalhar com um colega que está com uma outra lógica, né, dentro de um grande volume de pressão, né, em relação ao que ensinar e ao que aprender, às vezes em outras disciplinas, às vezes as disciplinas mais de área de conhecimento específico e tal. Então, isso é muito mais limitado, né? A formação que a gente tem, o entendimento do que é ensino e do que é pesquisa, assim, dentro principalmente da graduação. Pós-graduação isso é mais resolvido, mas na graduação, até pela questão dos contratos, isso é muito mais limitado, né? Então, de fato, essas são as contradições mais fortes, né? Por isso eu aposto mesmo na defesa da educação pública, né? Na universidade pública. Marília, se me permite um comentário também sobre essa questão, quer dizer, eu penso que o papel da extensão é justamente ser a porta de entrada das práticas sociais e das suas necessidades, né, para dentro da universidade. Ou seja, é através da extensão que a universidade pode estabelecer relações com movimentos sociais, com os diversos atores presentes no território, né? E através dessas práticas, e sobretudo as práticas de extensão feitas, portanto, né, com princípios dialógicos, né, extrair temas, né, que vão se transformando em temas de pesquisa dentro da universidade e em práticas de ensino, né? Então eu penso assim que a extensão ela pode cumprir muito esse elemento, né, de trazer o que a gente chama da educação popular para dentro da sociedade, né? Ela é a porta de entrada para isso. Antes das nossas considerações finais, professor Pedro Pontual, poderia apresentar o vídeo Cartas aos Professores? Então, esse vídeo foi produzido como uma contribuição, né, do grupo que vai apresentar, né, a campanha latino-americana em defesa do legado de Paulo Freire. que é uma música chamada Carta aos Professores. Aqui ninguém vai esquecer Paulo Freire, sua força pra gente viver aqui. Ninguém vai se calar Paulo Freire, sua força pra gente lutar. Aqui ninguém vai esquecer Paulo Freire, sua força pra gente viver aqui. Ninguém vai se calar Paulo Freire, sua força pra gente lutar. Amor em comunidade, no campo e na cidade, esperança e curiosidade de ver o mundo se refazer novo. Palavra e coragem do povo. Aqui ninguém vai esquecer Paulo Freire, sua força pra gente viver aqui. Aqui ninguém vai se calar Paulo Freire, sua força pra gente lutar. Toda a sinceridade, o ensinante ao ensinar, repensa o pensado, repassa o passado, rebate a mentira e coloca a vida em primeiro lugar. E coloca a vida em primeiro lugar. O aprendizado do ensinante ao ensinar, retoma o combate com manha e com arte. Convida as pessoas que todas são boas, nas ruas, escolas, em todo lugar. Com democracia e saber popular, com democracia e saber popular. Democracia e saber popular, com democracia e saber popular. Aqui ninguém vai esquecer Paulo Freire, sua força pra gente viver aqui. Aqui ninguém vai se calar Paulo Freire, sua força pra gente lutar. Aqui ninguém vai esquecer Paulo Freire, sua força pra gente viver aqui. Aqui ninguém vai se calar Paulo Freire, sua força pra gente lutar. Esse vídeo é belíssimo, inspirador e reafirma o sentido de estarmos aqui. Obrigada, professor Pedro. Eu passo a palavra agora para as considerações finais do professor Alexandre Saúl, do professor Pedro Pontual. Só tenho a agradecer pela possibilidade de participar com vocês essa manhã, né? Passou para mim muito rápido, parece que a gente acabou de chegar. Foi um grande prazer estar com o Pedro numa mesa, né? Uma pessoa que eu admiro demais pela sua história, também pela sua capacidade, né, de explicitação de conceitos, teórica, muito coerente, também com Eliette, com a Ilha, enfim, com todos. Foi um grande prazer. Muito obrigado. Bem, eu queria também, né, agradecer muito o convite, professora Eliette, a Marília, por essa mediação tão... tão gostosa e tão competente, né, dessa mesa. Né. Queria também dizer da minha enorme satisfação de estar dividindo essa mesa com o Alexandre. Eu acompanhei essa trajetória do Alexandre que ele escreveu no começo dos slides dele, em especial o momento do ator Alexandre, né, e de ver agora o Alexandre... né, com toda essa reflexão tão fundamental sobre a prática freiriana, né, na docência. E queria dizer como palavra final, né, que eu acho que esse é um momento, né, em que nós não podemos perder, né, de vista o que Paulo Freire chamou do esperançar. Né? Nós enfrentamos um contexto muito complexo, com muitas adversidades, com enormes desafios, mas a história é uma espiral dialética. E, com certeza, a partir dessas práticas nossas, hoje, do esperançar, da construção dos inéditos viáveis, nós estamos construindo, né, a possibilidade de um novo momento histórico no Brasil, em que a gente possa reinventar a democracia, construir uma sociedade mais justa, mais equânime, né? Que não seja movida por discriminações, nem por essa polarização ideológica, mas sim pela prática do diálogo e pela prática da democracia substantiva, como propunha Paulo Freire, né? Muito obrigado por esse espaço. Professores, agradecemos. Mais uma vez, a Carta Paulo Freire agradece. né, a participação de cada um nesse momento. E eu passo a palavra para a coordenadora da Cátedra Paulo Freire, professora Eliete Santiago. Gratidão, resistência e esperança. Acho que esses foram temas que atravessaram a nossa aula. Nós que fazemos a disciplina Pedagogia Paulo Freire, nós que fazemos a Cátedra Paulo Freire da UFPE, estamos muito contentes, né, com esta invenção pedagógica, essa invenção política pedagógica, que chegou à sua quarta edição. Então, nós somos agradecidas e agradecidos, né, a todos que fazem a Cátedra Paulo Freire pelo apoio, né, e de um modo particular a Marília, né, que é a pessoa que dividimos, com quem dividimos, construímos a disciplina Pedagogia Paulo Freire. Nós fazemos parte, né, desse movimento, né, dessa campanha que Pedro Pontual hoje falou tão bem, mas em setembro de 2019, quando a campanha foi lançada, nós de imediato, né, colocamos no nosso Paulo Freire em setembro, né, que ocorre anualmente desde 2013. É assim que a gente entende comemorar o centenário de Paulo Freire, é com memória, amorosidade e compromisso político. Nós temos a rádio Paulo Freire e nós temos agora a concha acústica Paulo Freire, junto, não é, com a escultura Paulo Freire, que está no campus da universidade, uma obra, né, do seu querido amigo Abelardo da Hora. Então, é assim que a gente entende, né, que Paulo Freire não é apenas memória. Paulo Freire é memória, é trabalho, luta e esperança. Portanto, aceitem nosso abraço, aceitem nossa gratidão. Muito obrigada a todas e a todos. A aula aberta compõe o projeto de extensão 100 anos de Paulo Freire, dos tempos fundantes à contribuição planetária, uma realização da Cátedra Paulo Freire com apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, Pró-Reitoria de Graduação, Centro de Educação e UFPE. A música tema é de João Teles. Adaptação das aulas para a Rádio Paulo Freire, edição e locução foi feita por mim, Catarina Poloni. Tchau!